perdi outro pé. Deveria ter razão, porque tipo, o nivelagem estava muito próximo de 8000. Ok, verifico o altímetro 10, ok. Controle quando restringiu, estava a minha informação radar a passar 7000. É, pela minha, é, quando você me chamou, eu estava a 7600, pela minha indicação. Marcando de 1800 pés. Sigilo 060, 2231. Tier 27 da Oceanair, chame agora Recife em 125. PM Recife em 1251? Afirmo. Ok, boa tarde. Passou. 131, atinge 060. Passar 2231, desse mantenha 2000, direto Duna, altímetro 0112. 2000, Duna, 2231. E já estamos no Lu, desça para 3000 pés, autorizado localizador. 3000, autorizado localizador. Tango de Lu. Afirmo, qual é a sua indicada, Tango de Lu? 165. Ok, ciente. Controle 19, decimal 8, Julie. Controle 19, 8, Julie. Aeronave chamou anteriormente, notificado, foi o Romeu Oscabra, foi isso? Chame o solo 121, decimal 10, para copiar a autorização. 121, 10, boa tarde, tem a 3155, quase para pronto. Está 3155, boa, autorizado aliar e manter. Eu mantenho, 55. Já, rumo sudoeste. Afirmativo, tem o mesmo antiqueso 6321. Está autorizado o procedimento para o 2231? E o Prod Lula livre e LF. Autorizado LF, 2231. Vitorinha Juliette, corredora Xé, reporte para o da Barra, Vitorinha Juliette. Então, para a parada Barra, Julie. Novembro é tanque, prossiga. Autorizado o táxi, pode para ingresso na pista no 7. Chanel 6315 Airborne to 1900, contact now control 119 decimal 8. Taco 118, thank you. Rumo 11 para 12 horas, rumo oeste, aeronave Airbus 318, mantendo 080. Próximo de gás direto, por favor. Someone on the departure control, very good afternoon. I said 6315, fire sun tower 600, climb 360. Arbor departure. Roger, 6315, Arbor departure, climb engine level 360. Climb and maintain 360. Chame novamente 121 decimal 10 para copiar a autorização, ok? 121 10, alternando esta frequência, não conseguiu contato. Elefa, I really appreciate. Stand by, maintain the parking. Stand by. Fui LS, passaria 2231. Nossa. Decolagem, tranquilo. 862. 186. Boa tarde. Boa tarde. Então, Zulu, livre LS. Salve, Zulu. Xanem FR21 está livre da ascensão. Jete Vitor Fox, desça para 3000, reporte visual com aeródromo de Valença, altímetro 1012. Jete Vitor Fox. Salve, Zulu, já está no localizador. Costa o ILS, Zulu. Já está, certo. Esse é o Zulu, torre 118-62. 118-62, a boa. Passarei do 2231, tem autorizado pouso visto no 0, vento no 20 graus, no 0 nosso. Tem livre pouso. 1222, 30. Tá 3155, decola 03, controle 19, decimal 8. 198, boa tarde. 3155. November X Retango, decolado 03, controle 19, decimal 8. 198, Tango, controle. Alfa Vitor Juliette, pronto para ingresso. Direto Leta, vigilância, tá 315. November X Retango. November X Retango, sendo a decolagem para voo local. Na escuta do controle, mantenha-se em condições visuais. Condições visuais, escuta permanente do controle, Tango. Então prossiga. Mike Eco Delta, Manatee, o Fez decola da pista 17, Axé Caxambrai, frequência do controle 19.8 e o código transponder é o código padrão. Correto, autorizado acionamento, reporte para o táxi. Serviço rodar encerrado, desde em condições visuais, frequência livre. Bom dia. O Salvador Azul 4198. Pescaro Lorenzo até o regresso. Índia Juliette até o regresso. So, Ocean 63, you want to find any chance to fly direct to Ilefa? Well, I'll stand by, maintain heading to Arbor position. Maintain heading to Arbor position, Ocean 63, you want to find. Ocean 02, you let them Zulu. Romeo Golf, controle, acione identificação, chegada a MAN, desça para 050. Manda, é VFR voo ou IEFR? Não tem o seu plano. Ok, Fox Romeo Golf, rota voo direto para Interlagos, descendo em condições visuais para 1.500 pés. 2231, Debron. 10. Você já consegue a frequência do solo? A frequência do solo é 121.10. 21.10. A gente foi direto para Interlagos. Desse mantenha 2.0012, livre LF. 2.0012, livre LF, 19755. Controle, autoriza no LF, Tango, motor sobre voo de 1 minuto. Próxima boca do Rio, senhor, sete comissões. Negativo agora. O Ocean M3 no 5, sub mantém nível 1 no 50. Player, maintain o F50, Ocean 6315. Extreme 15, roger, pega o maintain 160. Cine Fossil 012, confirm your rate of climbing. $900 for minute. 900, roger. 155, restrito nível 320. 320, portanto 3155, restrito. the departure control. Could you confirm and we have 3.5 to go? It's 150 or 160? 6315, maintain 150. I have a draft near you passing 15 and 400 feet. You're climbing, so you have to maintain 150 to cross the aircraft. But I have the craft that's causing, now you maintain 150. Romeu Cabral, pronto para decolagem? Que autorizado a decolagem do pátio 3, vento no 60 graus, 109.012. Romeu Cabral. Bravo. Cubo, acione identificação, desce, mantém 4.000, chegada bom. Alfa Vitor Juliette, autorizada a decolagem visto no 7, vento no 60 graus, 109. Certo, certo. Começa Bravo, reporte que vamos no eixo de decolagem da pista no 0. O 17, confirmando. Bravo. Zero, bom 755. 755, completa LS, torre 118.612. 118.612, bom trabalho. Salvador, muito boa tarde, bom 755, 2 milhas para Simbra. Bom 755, complete aproximação, informarei que está livre, número 1 para pouso, vento no 60 graus, 109, ajuste no 02. 755, qual a direção? 1012. 1012. Meu Oscar Bravo, contato com o controle 19.8. Meu Oscar Bravo. Bravo. Alfa Vitor Juliette, decola o 10, curva à esquerda, mantém a perna contra o vento da pista 10, aguarda instruções para o cruzamento do eixo da 10. Alfa Vitor Juliette, copiou? Sequenciamento, mantenha a prova de Cocno, Recife nessa frequência, 126, decimal 0. Ok, você é um segundo, 615, you're clear to resume your climb to level 360. That is clear, climb to 360, 6315. Setor sul do campo, sem interferir com este aproximação. Final ali, mantém no 0. Ocean 6315, can't back now receive center at 126 decimal 0. Can you contact receive center at 6315? Yes, correct, exactly. Thank you, have a good day. Brazilian Air Force 2012, call now center at 126 decimal 0. Good afternoon. 126 0. Perdeu os dois, Salvador, a sua identificação, Rui Mari, aponte para descida. Gente, desça para 070. Espera, aguarde para decolagem, 419. Agora. Alfa Vitor Juliette, autorizado o cruzamento do campo. Reporte livrando o eixo, estão no zero. Setor muito próximo da próxima PLE, somente pelo litoral. Gente, bravo, não ameaça reportar, pouso, frequência livre. Estou no 40 graus, 089 delta. Ah, estou chamando agora 219, ou tá 3217. Minha escuta aguardando transferência. Azul 4065, pista livre autorizada a decolagem, entro no 40 graus, 10 nós. Colagem autorizada, 5-0, Azul 40. Azul 4118, pós-rolagem do Embraer 90, companhia ali, mantém-se no zero. Só após a rolagem do 90 ali, mantém-se no 4. Sendo identificação, vigilância, voo rotatória, chama para descida. Corredor forte, contato agora com o controle 19.8. Azul 4065, decola os 15, controle 19.8. 198, 4015. Papapapá, Mike Echo Delta, decola o número, controle 19.8. O 4065, passa 1300 pés, é o nosso escuta. Ciente, não tenho como fazer autorizar. Vento no 40 graus, 10 nós. Autorizado de colagem, 10, 4, 10, 10. No 4065, código 5444. 5444. Já vai trocar. O 405. 4065. Via Mar e desça até 2000, forte localizador, 1075. Joker 22, desse mantenha 4000, Via Mar e 1012. Joker 22. Azul 4065, foi em Leda da Presidente. Ok, voando, Leda da Presente, 4065. Azul 4118, decola o 18, controle 19.8. Já 098-4198, obrigado, boa. Boa. Salvador, boa tarde, azul 4198, está cruzando 1500 na Dael. Boa tarde, 4198, direto da Dael, vigilante. Direto da Dael, 4198. 220, acidente de identificação, boa tarde, desça para 050, chegada máxima, pastor 20. Controle no regresso, então, no trajeto, Padre de Pituaçu. Para o regresso? Positivo, senhor. Chame a torre 118-62 e a Novão Barex, então. Muito bem, senhor. Torre Salvador é o Papa Romeu no regresso, então. Ao mesmo regresso, então, prossiga. Regresso, então, no Padre de Pituaçu, senhor, está autorizado... Vai mandar o sobrevoo na estrada do CIA, que é autorizado, também controlado ao tráfego. Sim, ciente, da presente então, prossegue, reporte para o cruzamento, 30 segundos para o cruzamento do eixo de aproximação do 1-0. Valeu, Max Reitan. Reporte a 30 segundos do eixo da 1-0, tá bom. Para ingressar nos corredores, reporte para a descida, Romeu Hotel Oscar. Controle, poderia passar o último ajuste para o Fox Romeo Golf? 0 no 3, altímetro atualizado. Fox Trot e Romeo Golf. 0 no 3. Dos dois, afirmo 2000 Duna, número 2 na aproximação, altímetro padrão, Joker 22. AGR 3000, bom, no 1-0 no 75. 075 para 2000, 1-0 no 3, livre LS, gol no 075. 2000, livre LS, 75. 3482, todos a torre Duna. Número 612 na aproximação, mantenha chegada. Gol no 925, vetoração, sequenciamento, curva direita, pro 220. 220, para o gol 1925. Mesmo desse, mantenha 050, limitado pelo lock. Sim, 925. Jogo perdeu os dois, velocidade indicada. Segundos para cruzamento da cabeceira 1-0. Ok, está autorizado o cruzamento do eixo de aproximação da pista 1-0. Permanece no setor norte do campo, na minha escuta. Novembro é aceitando. Permanece no setor norte na escuta, Tango. Ok, 2-2 já está na proa de Duna. Lima que Luzulu, controle, vetoração, sequenciamento, direita, proa 170. Lima que Luzulu. Esse mantém a 050. Gol 925, mantém a 050, reduza 1809. Gol 1925, reduzido. Gol no 0075, torre 118-62. 118-62, chegou no 075. Atingindo, você deve ter visto em 488. Em 488, desse, mantenha 060. 060-68. No 013, montamos o helicóptero Robson no setor norte do campo sem interferir com esta aproximação da 10. E desça para o número 510, mantendo a separação visual com o solo e água, otimismo no 013 pelos corredores. Comenta a ordem. Negativo, mantenha os corredores. No 925, desse mantenha 3.000, altitude do SPAP, não, gol no 925. 3.000, 1.0 no 3, do gol 1.925. Patinho, não é isso? Autorizado cruzamento, Patinho. Chega agora a Recife em 125, décima 1, boa tarde. 251, boa tarde, 465. Voo 925, esquerda, proa 170. Esquerda 170, voo 925. Guarde, voo 925, complete esquerda, proa 070 para o localizador, informe estabilizado, 925. 070, reporte estável, 925. 2, complete a aproximação, vai ter transferência. Papatango Fox, Papa Romeo Fox, Romeo Golf, ingresse e mantenha corredor Interlagos, vai ter transferência para a torre, Golf. Golf está ingressando em Interlagos, talvez perceja o 1500-1013. Afirmo. Pastor 2-0. Pastor 2-0, vetoração sequenciamento, curva à esquerda, proa 015, limitado pelo LOC. Esquerda 015, limitado pelo LOC, Pastor 2-0. Coisa direto no pátio, para não ter interferência na aproximação. 5 ou 4, pátio? Pátio 4, senhor. Autorizado da presente aproximação direto ao pátio 4, reporte solo controlado, vento 1 no 40 graus, 089.013. Da presente, estando, reporte solo controlado. 1075, solo aos 2000, livrar direito, 121, no decimal 1. Com 1925, habitante. Ok, complete a aproximação ILS, reporte full ILS, altimetro 1013, reduzindo para a velocidade de aproximação. Reduzindo, o gol 925. 5488, desse mantenha 3.000, altimetro padrão. 3.000, altimetro padrão, 5488. Azul 4118, chame Recife em 125, decimal 1. 251, 4118, obrigado. Desse mantenha 4.000, altimetro 1.0, 1.1, Joker 2, Pastor 2.0. Controle papá, Oscar Lima Eco. Aguarde. Joker 2.2, torre 118, decimal 6.12. Joker 2-2, complete aproximação, número 1 para pouso, formarei eixo da pista no 0 livre, número 1 para pouso, vento no 40 graus, 109, ajuste no 013, VIP checado. Torre Salvador, eu foco com o meu Golf. Prossiga. Foco com o meu Golf, mantendo 1.500 pés, o corredor Interlagos, autorização para 1.7. Fox Romeo Golf, reporte ao final de 3 milhas, cabeceira 1.7, vento no 40 graus, 109. Automatizado, sinal dos 3.